É curto e tem muita notícia. Nosso programa é recheado de notícias. Então, Claudinha, se despeça. Valeu, Zé Loyola. Muito obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa hoje. E até a próxima. Valeu, Claudinha. Valeu também a você de casa. Olha que em breve a gente tá de volta com mais um programa José Loyola Filho, cheio de informação e de mexer pra você aqui na sua rádio. Até o próximo sábado, ou domingo, ou segunda, ou terça. Ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou qualquer dia da semana. Até a próxima. José Loyola Filho, Bodega do Maguila. Três dicas para viver melhor: beber muita água, usar boné para esconder a calvície e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Aí você ouviu José Loyola Filho, o rei da procrastinação. E agora, meus amigos, é hora da gente mandar abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! É gente, muita gente, em todo canto. É isso aí, manda um abraço ao nosso amigo Idevaldo, lá de Bauru, São Paulo, que acompanha a nossa programação pela TV Aracati. Um abraço também ao meu amigo Jacó e família, lá em Aperibé, no Rio de Janeiro, escutando a gente pela Educativa FM 87,7. Mandou um áudio pra nós pelo Instagram, mas como eu não consigo puxar o áudio do Instagram pra cá, fica pelo menos um abraço, viu, Jacó? Mas obrigado aí pela força, pela audiência que vocês estão nos dando aí em Aperibé e no Rio de Janeiro como um todo. Um abraço também às rádios que nos transmitem, né? São mais de 120, não tem como mencionar todo mundo, pessoal. Então, realmente, fica difícil. Mas eu vou mandar um abraço especial aos nossos amigos da Shockwave Radio, também da Rádio Metrô, ao pessoal da Rádio Show Porto Salvense, lá de Vigia, Pará, também da Rádio J. Souza de Ourém, no estado do Pará, pessoal da Rádio LD News de Belo Horizonte, da Rádio São Geraldo de Santa Maria de Itabira, em Minas Gerais, pessoal também do estado de Minas como um todo, e também um abraço ao pessoal do Maranhão, pessoal de Penalva, da Tarumã FM, o Nilson Nadate, o Vanderilson, pessoal também de Zedoca, meu patrão Cícero Júlio e a turma boa da Rádio Com Difusora FM, pessoal de Balsas também, Passagem Franca, Porto Franco, Bom Jesus das Selvas, meu amigo Jean Brasil, aquele abraço. Abraço também a galera de Alagoas, do Ceará, pessoal de Sobral, da Top FM, também da Princesa FM lá de Sobral, audiência massiva, Horizonte, Quixadá, Milhã, galera da Regional FM, meu amigo Dedé, aquele abraço, né? E um abraço aos demais também, daqui a pouco a gente manda mais alôs, porque agora é hora da gente ouvir o áudio do povo. Sim, tá chegando o áudio pelo nosso Bodega Zap, é a Cícera, rapaz, lá de Matriz de Camaragibe, Alagoas, participa do nosso programa toda semana. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da 87.9 Camaragibe FM. Um novo jeito de comunicar. Maguila, eu quero ouvir a música de Genival Santos. Eu não sou brinquedo. Ah, essa é boa. Ofereço para todos os ouvintes da 87.9. Ofereço também para você, Maguila. Sou eu, a Cícera da Rua Belém, Brasília. Maguila, você precisa conhecer a minha cidade. Ah. Matriz de Camaragibe, a princesinha do norte. Ah, muito bem. Um dia, quem sabe, a gente vai aí, né? Se o dinheiro permitir. Talvez quando cair o 13º, quem sabe eu vá aí. Mas enfim, obrigado, Cícera. Vou tocar seu pedido agora nessa sequência. E fechando, eu trago Tony César, Eu Preciso Voltar Pra Você, e depois essa pérola aqui, né? Que eu até recomendo vocês caçarem o videoclipe dela no YouTube. Quem não conhece, pesquise porque é muito bom. Hélio dos Passos, Morena do Rio Turvo, mais três carimbadas em mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega. E é daqui a pouco que a gente volta, hein? Nosso zap de novo, 89-999-927022. Enquanto a música vai tocando, você vai participando, já que a gente volta. Você vive jurando que me ama, dizendo que eu nasci para você. E no entanto, ontem eu vi você com outro. Você bem sabe, quando eu amo é pra valer. Mulher com sentimento não se brinca, por isso eu acho bom lhe avisar. Querida, me respeite como um homem. Não brinque com fogo pra você não se queimar. Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo, não. Eu não sou brinquedo pra você. você brincar comigo. Criança, pra viver brincando com meu coração. É perigoso brincar com um homem apaixonado. Quando este homem leva a sério uma paixão, por isso pare de viver me humilhando. Senão um dia eu posso perder a razão. Querida, se me amas de verdade, eu lhe aconselho a tomar uma decisão. Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não. Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo. Já acessou o site do pior programa do rádio hoje? Ainda não? Pois acesse e não erre. Bodega do Maguila.com.br. Bodega. Você me deixou, me abandonou, eu fiquei tão sozinho. Fiquei esquecido, sem o seu amor e sem o seu carinho. Por causa de amiga, surgiu a intriga e a separação. Agora só resta esta triste saudade no meu coração. Meu amor, não consigo viver sem você. Eu não posso ficar tão sozinho. Todo dia só penso em você. Volte logo, meu amor, você tem que entender. A saudade está me matando. Eu preciso voltar pra você. Olha, meu amor, aonde você estiver, eu sei que você está longe. Volte pra mim. Não seja tão ruim. Meu amor, não consigo viver sem você. Eu não posso ficar tão sozinho. Todo dia só penso em você. Volte logo, meu amor, você tem que entender. A saudade está me matando. Eu preciso voltar pra você. Meu amor, não consigo viver sem você. A saudade está me matando. Eu preciso voltar pra você. Volte logo, meu amor, você tem que entender. As músicas que ninguém tem coragem de tocar, a bodega toca. Fui subindo, escrevi-lhe um poema. Quando a Esse vale misterioso, ninguém sabe o que ele tem. O silêncio é quebrado quando surge algum trem. Se encontrar um pé de amora, morena, por favor, não esqueça de olhar, pois ali deixei uma flor. Morena, tu és linda, não me deixe com essa dor. Se sair desse vale, leva contigo meu amor. Nesse vale misterioso, ninguém sabe o que ele tem. Rapaz, Hélio dos Passos, Morena do Rio Turvo. Antes eu toquei Tony César, um radialista bem conhecido, né? Fez muito sucesso na Rádio Sociedade da Bahia, né? Infelizmente já é falecido, mas ele também tinha uma carreira sólida de cantor, né? E ele cantou pra gente Eu Preciso Voltar Pra Você. E abrindo a sequência, eu toquei Genival Santos, Eu Não Sou Brinquedo, pedido da nossa amiga Cícera, lá de Alagoas. Vamos agora de mais abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! Exatamente, manda um abraço aqui ao meu amigo Reginaldo Silva, também o pessoal da Rádio Nova Onda Web de Salvador, Bahia, da Pop FM de Pinhais, Paraná, Lucas Ferreira Benfica, Eric Campari, também o pessoal da Rádio GCR FM, lá de Governador Celso Ramos, Santa Catarina, que está agora com a gente também no programa, meu patrão Fernando Noronha, lá de Guarapuava, Paraná, aquele abraço, também meu amigo Josimar Medeiros, o Elber Nantes, galera da Rádio Web Mix de Barbacena, Minas Gerais, Rádio Campus FM, lá de Cristino Castro, Piauí. E abri um parênteses também, rapaz, deixa eu mandar um abraço aqui, mais do que especial, a minha amiguinha Marta, lá da VSFM, da Voz Serriense, de Serrinha dos Pintos, Rio Grande do Norte, vai fazer aniversário agora, dia 13 de novembro. Parabéns adiantado, né? Dizem que mandar parabéns adiantado dá problema, mas aqui a gente manda mesmo sem problema nenhum. E a você, minha amiguinha Marta, e a todo o pessoal que aniversaria nessa semana, vai o nosso remix de Zé Orlando. Parabéns pra você, meu amor. Marquei a data no meu calendário. Desejo que você seja feliz. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, amiga Marquinha. Desejo que você seja feliz. Parabéns pro seu aniversário. É isso aí, parabéns e vamos em frente, né? Porque é um ano a mais no calendário, mais um ano mais de experiência, né? Mais um ano de passagem aqui que nós temos nessa terra. Eu sou péssimo em falar palavras bonitas, mas é isso aí, parabéns a todo mundo. E pra você que eu não mencionei, né? Você que ouve a gente, as rádios também que transmitem a gente, em vez de eu ficar só falando aqui os nomes, que é muito chato, você pode mandar mensagem pra gente, não seja um ouvinte silencioso. Nosso zap de novo, Mr. Abraham. DDD 89 99992-7022. Exatamente. Agora, meus amigos, nós vamos dar uma pausa, né? Vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, mas na volta vamos falar de um tema que deveria estar mais em voga, sim, o pessoal deveria estar falando mais, uma coisa que a gente sofre no dia a dia, mas que nem sempre a gente para pensar, a chamada obsolescência programada, produtos que são feitos para estragar com o passar do tempo, né? Não tem mais a durabilidade de antes. E vou tocar também muita música, atender mais pedidos do povo, aqui na sua Bodega do Maguila, 2 minutinhos, e já que a gente volta. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila. Mude a frequência. 87,9. Esta é a sua rádio. Yes. A queridinha da cidade. 87,9. Rádio Santana. 87,9. Programa do rádio está de volta. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Pendrive. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, o pior programa do rádio, mas sempre com a melhor audiência, no ar para 24 estados, também Cabo Verde, Estados Unidos, ligadaço na gente, e as web TVs também que nos transmitem aí, o nosso muitíssimo obrigado. É, esses dias, aliás, há muito tempo já eu venho acompanhando, né, porque eu gosto de ver coisa assim, velho, eu sou um cara que, eu sofro de um negócio que o pessoal chama de anemoia, que é a nostalgia por um tempo que você não viveu, né? E eu costumo pesquisar muita coisa assim sobre rádios do passado, equipamentos do passado, e aí eu me deparei com alguns canais, especialmente o do grande Web Vintage, né, que é um restaurador lá de São José dos Campos em São Paulo, que ele trabalha com a restauração, o conserto de TVs antigas, né, e também de equipamentos de áudio, receivers, toca-fitas, vitrolas, e é interessante, né, você ver que equipamentos de 40, 50, em alguns casos até 70 anos atrás, conseguem ser trazidos de volta à vida com apenas a troca de algumas peças. Enquanto que hoje em dia, qualquer equipamento que você compre, um celular, um controle, sei lá, um brinquedo, já estraga em menos de um mês, menos de um ano, né? E tem um nomezinho pra isso. É a chamada obsolescência programada. Já ouviu falar disso? Tem até naquela música do Engenheiros do Havaí, né? É um termozinho estranho, mas basicamente é uma estratégia que as empresas adotam para forçar o consumidor a comprar mais produtos, né? Fazendo com que os produtos que cheguem sejam de baixa qualidade, a pessoa tenha que trocar constantemente o produto, o equipamento, né? Realmente um negócio dispendioso. Às vezes o conserto custa mais do que o que você pagou no aparelho em si, né? E o aparelho que a gente mais percebe isso no nosso dia a dia é justamente o celular, né? Eu, quando comprei esse celular meu aqui, ele, a bateria durava quase o dia todo, né? 6 meses depois, a bateria já não estava durando nem 4 horas. E hoje eu tenho que carregar ele desligado, porque no calor ele não carrega direito. Ele faz é dropar a bateria, vai para zero. Quando bate 40%, ele baixa para zero sem nem ter a chance de salvar nada. É um negócio triste, né? Diz que é um defeito do aparelho em si. Controle remoto também. Qualquer controle remoto que a gente compre, numa queda ele já se espatifa, já se abre. É um negócio feio. Você tem que comprar vários controles, aqueles universais, não tem? Para mexer em TV, em DVD e tudo. Porque não dura não, cara. Não dura. E carregador? Carregador, meu amigo, é a coisa que mais pena, né? Agora vem aqueles carregadores com luzinha, que diz que carrega mais rápido, mas quando você bota em menos de uma semana, a luzinha já apaga, ele já não começa a carregar direito. Fone de ouvido também. Ah, meu amigo, fone de ouvido é um negócio triste, né? Entra água, você tem que botar aquele vídeo, né, que tira água do fone de ouvido para poder restaurar, e tem vezes que nem mesmo assim funciona. É, meus amigos, e com essas questões aí de importação, né, de imposto em cima, a gente vai ter que se virar com o que tem. Nós estamos reféns desses produtos aí, feitos para estragar, gastando rios e rios de dinheiro com coisas que a gente nem era para estar gastando, né? Quiséramos nós que as empresas tivessem a consciência que tinham há 20, 30 anos atrás, em vez de priorizar o lucro, priorizar a fidelidade dos clientes, por fazer um produto para durar. Mas enfim, vamos de música. Vamos adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima, e eu vou corrigir uma injustiça aqui, porque chegou um pedido para mim semanas atrás, e eu, nessa onda de desligar o celular para carregar, as notificações às vezes não chegam para mim das mensagens, né? Então eu fui olhar depois e eu recebi a mensagem do nosso amigo Henrique Filho, lá de Botucatu, São Paulo, da Rádio Interativa Web, pediu a música de Tavito, Rua Ramalhete. Essa é belíssima e eu vou tocar agora nessa sequência. Depois eu trago Rodrigo Otarola, a preferida. Mais duas carimbadas direto da vitrolinha da bodega, e daqui a pouco a gente volta para passar a régua e fechar a banca. Sem querer fui me lembrar de uma rua calhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar e eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. Nos amores que eu tive, nos que eu hei de ter. E quando eu faço as minhas próprias críticas, exponho tudo, tudo que eu fiz. Porque nós, os seres humanos, somos assim. Fazemos juras e promessas, trocamos pra tudo logo ter um fim. Por que, com tantos amores que eu tive na vida, você agora é a preferida? Onde anda você? Bom onde anda você? Você já pensou como eu já pensei quando me ponho a pensar? As coisas que eu fiz, nos amores que eu tive, nos que eu hei de ter. E quando eu faço as minhas próprias críticas, exponho tudo, tudo que eu fiz. Porque nós, os seres humanos, somos assim. Fazemos juras e promessas, trocamos para tudo logo ter um fim. Por que com tantos amores que eu tive na vida, você agora é a preferida? Onde anda você? Por que com tantos amores que eu tive na vida, você agora é a preferida? Onde anda você? Por que com tantos amores que eu tive na vida? Rodrigo Otarola, a preferida. E antes eu toquei Tavito, Rua Ramalhete, pedido do nosso amigo Henrique Filho, lá de Botucatu, São Paulo. Mil desculpas por não ter atendido antes, Henrique, mas agora tocou, viu? E agora, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada, estouramos o nosso horário, é o final da nossa Bodega do Maguila de hoje. Mas semana que vem, neste mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, eu tô aqui de volta e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Nosso jabá, redes sociais, Instagram, Ian José Silva Locutor, tem o Instagram do nosso programa também, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br, onde você acompanha todas as novidades do pior programa do rádio. Pra encerrar, vou trazer essa daqui do grande Adamastor Pitaco. Tá sumido, rapaz, né? Adamastor Pitaco vai cantar pra gente uma música muito difícil, né? Uma música realmente difícil de decorar. A gloriosa Lá Lá Lá. E é com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Essa música é uma homenagem a todas as músicas que faz sucesso no Brasil, que não tem letra, que reclama a rainha também. Aprenderam, rapaz. Isso aqui é memória. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Identificação. Identificação. Identificação. Esta é a ZYT 907, Rádio Santana, operando e modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Sistema de Rádio Difusão Comunitária, emissora da Associação dos Produtores de Santana do Itararé, Paraná. Programação educativa, cultural, evangelização, prestação de serviço, programação voltada ao interesse da comunidade. Rádio Santana FM, a rádio da comunidade santanense. FM 87,9. Esta programação tem o apoio cultural de... É hora da hora, hora certa. 9:08. Gé Barbearia, todos os estilos de cortes masculinos, barbas e sobrancelhas, acessórios e cosméticos masculinos, fazemos luzes e desenhos em geral, venha conferir. A Gé Barbearia fica na rua Romildo Marcos Pereira, número 20, em frente à Academia da Saúde. Telefone 439-9185-1978. Gé Barbearia, em Santana do Itararé. Mercado Ferraz. Lá, a dona de casa encontra preço baixo, qualidade e faz economia nas compras do mês. Variedades em produtos, carnes e frios. Você conta também com hortifruti, com frutas e verduras fresquinhas todas as quartas e sábados. Variedades em presentes para aniversários e casamentos, de cama, mesa e banho. Tem materiais escolares também e é distribuidora de gás de cozinha. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Entrega a domicílio com ótimo atendimento e tradição há mais de 40 anos. Rua São Paulo, 130. Telefone 3526-1242. Falar com Lúcia ou Luciana. Mercado Ferraz. Gé Barbearia, todos os estilos de cortes masculinos, barbas e sobrancelhas, acessórios e cosméticos masculinos, fazemos luzes e desenhos em geral, venha conferir. A Gé Barbearia fica na rua Romildo Marcos Pereira, número 20, em frente à Academia da Saúde. Telefone 439-9185-1978. Gé Barbearia, em Santana do Itararé. Temos o apoio cultural das panificadoras Lua Bela. Uma na Rua Paraná e a outra na Rua São Paulo, oferecendo aos seus clientes variedades em pães fresquinhos, deliciosos salgados, pudins, pizzas e bolo gelado, onde você pode encomendar deliciosos sabores de bolos para festas de aniversário, casamentos e outras datas comemorativas. Panificadora Lua Bela, cuida de você. Atendimento de qualidade dos proprietários Elaine Valdinei e funcionários. Qualquer das duas panificadoras atende a todos com carinho. Carinho e muito respeito. Panificadora Lua Bela. Além de tudo isso, é o menor preço da cidade. Panificadora Lua Bela. Fone 3526-1564 ou 99144-8349. Panificadora Lua Bela. Identificação. Identificação. Identificação. Esta é a ZYT 907, Rádio Santana, operando e modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Sistema de Rádio Difusão Comunitária, emissora da Associação dos Produtores de Santana do Itararé, Paraná. Programação educativa, cultural, evangelização, prestação de serviço, programação voltada ao interesse da comunidade. Rádio Santana FM, a rádio da comunidade santanense. próxima atração. FM 87,9. Esta programação tem o apoio cultural de É Hora da Hora. Hora certa. 9:12. LM Materiais de Construção e Construtora. Lá você encontra tudo em material, desde o alicerce ao acabamento, reparos em geral e também construímos seu sonho da casa própria. Com materiais, mão de obra e engenheiro especializado, entregamos sua obra com as chaves na porta. LM Materiais e Construtora, Rua Prefeito José de Oliveira, número 192, Centro de Santana do Itararé. A queridinha da cidade, 87,9. Rádio Santana, 87,9. Funerárias Bom Jesus, em Santana do Itararé, Salto do Itararé, Barão de Antonina e Riversul. Quatro funerárias atendendo toda a nossa região. Faça seu plano familiar de fundo mútuo nas Funerárias Bom Jesus, onde oferece a você e toda a sua família muitas regalias, como materiais convalescentes, bengalas, muletas, andadores, cadeiras de roda, cadeiras de banho e outros. Buscas e translados até 1.000 quilômetros de distância. Também convênio com médicos, dentistas e muito mais. Oferecendo placas de bronze para túmulos e flores para qualquer data comemorativas e aspiração. Funerárias Bom Jesus, aqui em Santana do Itararé, na Rua Paraná, número 493, na Casa Mortuária. Fones 043-3526-1352 ou 043-99155-5998. Funerária Bom Jesus. Dani Floricultura. Temos flores, decoração, ursos e pelúcias. Fazemos arranjos, buquês e cestas para presentear quem você ama. Venha conferir. A Dani Floricultura fica na Rua São Paulo, número 62, Antiga Copel. Telefone 439-9603-7757. Dani Floricultura, em Santana do Itararé. Santa Terezinha Casa de Carnes e Conveniência, almejando sempre o melhor para os seus clientes. Faça uma visita, melhores cortes de carnes e melhores preços da região. Aos domingos, assados. Santa Terezinha Casa de Carnes e Conveniência, na Rua Adão Batista 106, Centro de Riversul. Telefone 15 99808-7068. E também em Itaporanga, na Avenida Santa Cruz 707, Vila Alvorada. Eu disse Santa Terezinha, Casa de Carnes e Conveniência. 87, é hora da hora, hora certa. 9:16. Mercado Santana. Venha fazer suas compras com muito mais economia. Venha conhecer os nossos preços baixos e conferir o bom atendimento e o respeito que temos pelos nossos clientes. Conheça nosso excelente setor de hortifruti. Muitas opções de frutas, verduras e legumes sempre frescos. Também aceitamos encomendas. Diversidade de presentes para você e sua família. Grande variedade de brinquedos. O lugar certo para todas as datas comemorativas. Setor de frios com grande variedades e produtos sempre frescos. Várias marcas de cervejas super geladas e com excelente preço. Latas e litros. Entrega a domicílio na cidade, na zona rural e em toda a nossa região. Respeito, qualidade, agilidade e menor preço. Mercado Santana, na Praça Frei Matias de Gênova, número 148. Esquina com a Rua São Paulo. Fone 43-3526-1321. Venha correndo aproveitar, porque o Santana é o mercado mais barato da cidade. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Oitenta e sete. programação tem o apoio cultural de... É na sola da bota, é na palma da mão. É na... Pesqueiro Pedro Lopes. Lá você arranca o couro da bota no bailão, todo final de semana com música ao vivo. Pesqueiro do Pedro Lopes, com estacionamento, um ambiente agradável, familiar, o encontro certo dos amigos. Lá tem cerveja gelada, chope de vinho, bebidas em geral. Tem porções de batata, frango, tilápia, tem pesque pague. Atendimento das 8 da manhã até o último cliente, todos os dias. Pesqueiro Pedro Lopes, na Rua Sergipe, ao lado da Escola Euclides. E o Bar Pedro Lopes, na Rua Padre José Carlos, 211, em Santana do Itararé. Batendo a bota no chão. Santa Terezinha Casa de Carnes e Conveniência, almejando sempre o melhor para os seus clientes. Faça uma visita, melhores cortes de carnes e melhores preços da região. Aos domingos, assados. Santa Terezinha Casa de Carnes e Conveniência, na Rua Adão Batista 106, Centro de River Sul. Telefone 15-99808. Na Avenida Santa Cruz 707, Vila Alvorada. Eu disse Santa Terezinha, Casa de Carnes e Conveniência. A queridinha da cidade, 87,9. Rádio Santana, 87,9. Dani Floricultura. Temos flores, decoração, ursos e pelúcias. Fazemos arranjos, buquês e cestas para presentear quem você ama. Venha conferir. A Dani Floricultura fica na Rua São Paulo, número 62, Antiga Copel. Telefone 439-9603-7757. Dani Floricultura, em Santana do Itararé. É hora da hora. Hora certa. 9:20. Boa noite. Hora da hora. Hora certa. 9:20. Não mude a frequência. 87,9. Esta é a sua rádio. Yes. Mude a frequência. 87,9. Esta é a sua rádio. Yes. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Identificação. Esta é a ZYT 907, Rádio Santana, operando e modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Sistema de Rádio Difusão Comunitária, emissora da Associação dos Produtores de Santana do Itararé, Paraná. Programação educativa, cultural, evangelização, prestação de serviço. Programação voltada ao interesse da comunidade. Rádio Santana FM, a rádio da comunidade santanense. Yeah. choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Vem aí a próxima atração. Não, não mude a frequência. 87,9. Esta é a sua rádio. Yes. É hora da hora. Hora certa. 9:27. FM 87,9. Esta programação tem o apoio cultural de... Você que sofre da coluna, não consegue dormir com as dores nas costas, tem bico de papagaio, artrite, artrose, dores reumáticas, enxaquecas, cansaço nas pernas e dores em geral, chegou a solução. Banha da Sucuri com Copaíba. Ação direto nas dores e alívio imediato. Produto não tem contraindicação. Banha da Sucuri com Copaíba, a legítima e verdadeira. Ligue agora e agende uma visita. 99163-3193 e fale com a Preta. Saúde é coisa séria, não dá pra brincar. A gente precisa ter em quem confiar. Faça suas compras de medicamentos e perfumarias na Farmácia São Lucas, onde também temos convênio com Bradesco para facilitar para você. Recebemos todos os tipos de boletos bancários e fazemos recargas de celulares. A Farmácia São Lucas também é farmácia popular, onde conseguimos remédios de graça. Então venha fazer um ótimo negócio. Farmácia São Lucas oferece sempre um atendimento carinhoso a todos os seus clientes. Farmácia São Lucas, fone 43-3526-1305 ou 43-99193-9500 e 991-440867. Falar com Pedro ou Marquinhos. Farmácia São Lucas. A sua melhor opção em farmácia. Temos o apoio cultural da Eletrônica Coutinho. Você que mora no sítio ou fazenda precisa muito de uma telinha maravilhosa para assistir seus filmes, sua novelinha ou aquele futebol que você adora. Então tem que ter antenas parabólicas. Passe na Eletrônica Coutinho e compre a sua. A Eletrônica Coutinho deixa instaladinho e facilita o pagamento para você. Antenas da Century e da Oi TV. Potência para carro, som da Pioneer, Booster, Roadstar, Megstar, MX3, cabos automotivos, alto-falantes e Twitter. Instalação de som automotivo em seu veículo, com muita qualidade. Regulagem sensacional. Cabos para violão, microfones, RCA, P2, P10 e variedades em plugs. Todas as marcas de controle remotos, instalações de TV a cabo e consertos em geral em aparelhos eletrônicos para você. Passe por lá e confira. Eletrônica Coutinho, cuidando muito bem. Fone 43-991-20-1120. Fale com Fabinho. Eletrônica é Coutinho. Rádio Santana 87,9. A queridinha da cidade. É hora da hora. Hora certa. 9:31. Quem tá ligado aqui? Aumente o volume. 87,9. Rádio Santana, 87,9. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Não tem outra igual. A preferida de toda a cidade. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Rádio Santana 87,9. A queridinha da cidade. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Identificação. Identificação. Identificação. Esta é a ZYT 907, Rádio Santana, operando e modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Sistema de Rádio Difusão Comunitária, emissora da Associação dos Produtores de Santana do Itararé, Paraná. Programação educativa, cultural, evangelização, prestação de serviço, programação voltada ao interesse da comunidade. Rádio Santana FM, a rádio da comunidade santanense. Horas e 34 minutos. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Agora no seu rádio. Agora no seu rádio. O melhor dos anos 90. Nostalgia 90. Aquelas que ainda fazem sucesso. Nostalgia 90. Nostalgia 90. Uma hora sem intervalo para relembrar aquelas que marcaram. Aquelas que ainda fazem sucesso. Nostalgia 90. Internacional e flashback. Sertanejas. Alô, tô ligando pra saber como você está. Nacional. Vou te bater uma real. Vou dizer que sou. Pacote. Fazer com meu coração. E muito mais. Sequência. Nostalgia 90. Hora cheia, sem intervalos. Produção Ivan Vaz. Começa agora. Nostalgia 90. Yeah. Energia 90. Nostalgia 90. Nostalgia 90. Vai buscar no sonho

Produção e apresentação, Fábio Bruno. Oh, no, that's just all there. está ouvindo o Hora Livre. Hora Livre, mais um programa pra conta. O programa de hoje tá acabando. Agradecendo a você pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Um forte abraço, até a próxima edição, que a gente vai trazer com muito carinho aquela playlist sensacional com as naftalinas. Só o clássico, hein? Só música boa. Um beijo pra você. Continue ligado aí com a gente. Aquele abraço, em pé, axé e amém. Saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Hora Livre. Identificação. Identificação. Identificação. Identificação. Rádio Santana FM, operando e modulando em 87,9 MHz. Canal 200. Sistema de radiodifusão comunitária. Emissora da Associação dos Produtores Rurais de Santana do Itararé, Paraná. Programação educativa, cultural, evangelização, prestação de serviço, programação voltada ao interesse da comunidade. Rádio Santana FM. Rádio Santana FM. A sintonia perfeita. Queridinha da cidade, 87,9. Rádio Santana, 87,9. 10 horas. Aumente o volume. 87,9. Rádio Santana, 87,9. 10 horas. E um minuto. Não tem outra igual. A preferida de toda a cidade. Aumente o volume. 87,9. Rádio Santana, 87,9. Dani Floricultura, em Santana do Itararé, no centro. Rua São Paulo 62, Antiga Copel. Você encontra vasos de flores para presentear, mudas de flores e mudas frutíferas. Também os mais lindos buquês românticos. Atendemos de segunda a sábado, a partir das 9 horas da manhã. Dani Floricultura, fones 43 999 26 50 67 ou 99 96 03 77 57. E mais, flores naturais e artificiais para finados e coroas também. Faça-nos uma visita. Dani Floricultura. O dia todo, todo dia, do seu jeito. 10 horas e 2 minutos. Identificação. Identificação. Identificação. Esta é a ZYT 907, Rádio Santana, operando e modulando em 87,9 MHz. Canal 200. Sistema de radiodifusão comunitária. Emissora da Associação dos Produtores de Santana do Itararé, Paraná. Programação educativa, cultural, evangelização, prestação de serviço. Programação voltada ao interesse da comunidade. Rádio Santana FM, a rádio da comunidade santanense. Horas e 3 minutos. Boa noite. Mas que prazer estar sintonizado nesse instante com você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. One, no. música que toca o seu coração. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite. When lights go down, I see no reason. and we're laughing, we're loving it all. Look at our life now, tattered and torn. We fuss and we fight and delight in the tears that we cry until dawn. Trying to get up that great big hill of hope.

segunda a sexta-feira, comece bem o seu dia aqui na Rádio Santana. Programa A Hora que o Galo Canta, na apresentação dela, Preta, a sua amiga de todas as manhãs, sempre das 6 às 8 da manhã, muito entretenimento, descontração e animação total. A Hora que o Galo Canta. Aumente o volume. 87,9. Rádio Santana, 87,9. 10 horas e 23 minutos. O dia todo! Todo dia! Do seu jeito! A queridinha da cidade, 87,9. Rádio Santana, 87,9. Boa noite. Boa noite, amor. Programa Boa Noite Amor, músicas, sucessos eternos aqui pra você na sintonia. Pra você que tá ligado, vamos trazer mais esse bloco romântico pra tocar no seu coração. Still need you here. You

Aumente o volume. 87,9. Rádio Santana, 87,9. 10:38. Não tem outra igual. A preferida de toda a cidade. Aumente o volume. 87,9. Rádio Santana, 87,9. 10:38. Boa noite. Boa noite, amor. Programa Boa Noite Amor, de volta com mais música romântica pra você, tocando no seu coração e na sua alma. Take me in your arms like you. We can make it, we can make it again. We can make it, we can make it again. Night like you used to do.